Oh, sopliño! Clipe disponível no canal da Madison. Caralho, o clipe ficou massa de verdade, mano. Clipe tá pegando americanizado. Clipe lançamos hoje no canal da Madison. Então vocês, acabou o show aqui, chega no celular, YouTube, vai lá no canal da Madison e dá uma conferida no clipe que tá massa, mano. É automático, é automático. Boa noite a cada um de vocês, tá? Ela vai embaixo, é automático, é automático. Quando escuta esses olhinhos, ela vai embaixo. Senta, senta, senta, vai malvada. Senta, senta, senta, vai malvada. Senta, senta, senta, vai malvada. Senta, bota a mão na cabeça e vai no chão, aí vai. Senta, senta.